Papa Tango Romeu Golf Vitor no solo aos 2-1, não tem livre táxi até o parte 5, tenha uma boa noite. Romeu Golf Vitor. Salvador, boa noite, estou telefone 7-0, passo para 1, está chegando para 5-0, tem reclamação de carga. Tá, 3170, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro no 019. Meu, 19, desce para a meia, meu, tá 3170. Adaptado. Tango Oscar Zulu Alfa, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020, limite a radial 290 de Salvador. No 896 no solo aos 24, libera direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi Sui Juliette. Gol no 896. Juliette via na próxima direita, Alfa na Juliette, na... reporta para ingresso na Juliette, gol no 896. Gol no 643, autorizado a final do procedimento ILS Taxi Sui. Desça para 21 pés, altímetro no 019, reporta estabilizado. Quem para 2000 na 0 na nave, reportar a estabilidade final do X-Ray na 643. Tan 3170, reduz a velocidade 2209. 2209, 3170. Salvador, bom dia, Gol 805 com a informação Delta, restante tráfego Natal. Gol 805, boa noite, pronto, sobe. Acervo, prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puka com transição Zipar. Frequência do controle 120.8, aciona 5157. Centralizado nível 370 na Pedulu 10, decola a pista no 0 com curva esquerda, transição de pá, controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5157, é o 1805. Cotejamento correto, portão 01 no chama pronto, gol no 805. Gente, obrigado. Tango Oscar Zulu Alfa, mantenha 3 em pé. Angosta Zulu Alfa, desça para 2000 pés. Altimetro 1099. 2019. Zona 70, desça para o nível 050. Preparação para sequenciamento. Curva esquerda para o 020, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 020, mitana 290 de Salvador, descendo para 050. Muito boa noite, UFM 746, transfere 200 para 150, centro de informação. MJ 746, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro no 019. 060, chegada Mari, há a possibilidade de apurar o estêndida presente? Negativo. Ok. No 896, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04. Foi gol no 805, pushback sanamento. Gente, gol no 805, coordena com a equipe de pátio. Após o bang da companhia parquear à sua esquerda no portão 04, está autorizado iniciando 01 e chama táxi. Gol no 805. Gente, coordenação, posso para a nave da companhia no 04, está livre para inspecionamento. Gol 805. 4 mil pés, Charles 525. Gente, visual contra. 73070, confirma qual o tráfego que nós vamos seguir. Ele está posicionado 2 horas. Afirme. Tráfego agora a posição 2 horas, 1-3 milhas, rumo norte. Mantendo 2 no pé, Charlie 208. Papá Romeu, Eco XV, Papá, autorizado a final do procedimento ILS XV, desça para 2 no pé, altímetro no 019, reporte estabilizada. Obrigado, 3 no pé, reporte estabilizada, vai conhecer, papá. Papa Tango, Asta Zulu Alfa, direita proa 120, reporte estabilizado. Direita 120, reportará estabilizado, Asta Zulu Alfa. Estabilizado ILS X-Ray 990643, né, gol? Gol 1643, chama agora o centro, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Gol 1643. 86, até já, 1643. 643 a todos. Bora, bom dia, prossiga. Baixou e travou? Afirma. Sente, gol no 643, tráfego já avistado, tem livre pouso na pistão no zero, o vento variável com 02 nós. Livre pouso no zero, variável, no 643. Gol no 606, copia? Escuta. Campina Grande, o nível é o 390, via Upazulu 10, até Neuma, após direto, decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, com transição Zipar. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5176, voo no 606. Autorizar 390 para Campina Grande, pela Upazulu 10, saída Neuma, decola com curva à esquerda. Saída é a Puca, transição Zipar, controle 120.8 e o transponder 5176, gol 606. Correto, portão 05, chama pronto, gol no 606. Chamará. Papá Romeu, Eco XV, Papá, passando na posição Duna, chama agora a torre 118, decimal 612. 118, decimal 61, Eco XV, Papá. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Eco XV, faz na ILS 010. Papá Romeu, Eco, X-Ray, Papá. Boa noite, continua a aproximação, reporta quando o visual com campo embaixo travado. Eco, X-Ray, Papá. Reportando o visual baixado travado, Eco XV, Papá. 110. Esquerda 110, alto visual. Web objeto 6746, desça para 3 mil pés, altímetro 10019. Objeto 6746, controle. 6746, descendo 3 mil pés, 1019. Correto. TAM 3170, desça para 2 mil pés, para o localizador, direita para 140, reporte estabilizado. Direita no 40, desça para 2 mil, vai reportar estabilizado o TAM 3170. Tango Lima X-Ray, reduz a velocidade 2209. Uno 643 no solo aos 32, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Taxiway Juliette. Gol no 643. Direita Alfa, antes da Juliette, reportarei. Gol no 643. Papa Romeo, Eco X-Ray Papa, o vento variável com 02 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Gente, autorizado pouso, não no zero, o Eco X-Ray Papa. O Eco X-Ray Papa, após o pouso, qual pátio? Aero Star. Gente. Para o táxi, POB 148, 2 horas e 25 de autonomia, alterna Alfa Romeo. 118, décima 12. 18, 12, Oscar, do Alfa. 19. Índia, no ponto de espera, chamará 189. Ajuste 1019, chama pronto no ponto de espera, TAM 3152. Oi, Papatango Oscar, espera, TAM 3152. Papatango Oscar, Zulu Alfa, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Gente, Oscar, Zulu Alfa. O TAM 3152 vai seguir o Boeing da Gol, que está mantendo através do portão 04 agora como número 2. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, chama pronto. Gol 1805, ajuste 1019. Para prosseguir a descida, o Lima X-Ray. Papatango Lima X-Ray, X-Ray, desça para o nível 050, retoração para sequenciamento, esquerda proa 015. Limite radial 290 de Salvador. 095, limite 290 de Salvador, grave. Autorizado, autorizador, TAM 3170. Certo, redução para aproximação, aguarde transferência para a torre. Certo. Posição do tráfego para o TAM 3170. Passando agora o marcador externo a 8 milhas da sua aeronave. Tá certo. Tá, já o Airborne da TAM após Juliette 01, gol 643. Só tomando o charme do mesmo. Ok. Se Tenente, mantenha o ponto de espera, Gol 1805. Rio 10, altímetro 1019, reduz a velocidade 200 nós, aguardando o vetor final. Fica reduzindo 200, 1009, 2000 pés, o MS-7146. Papatango Lima X-ray, desça para 3 mil pés. Reduz a velocidade 220 nós, aguardando o vetor final. 3000, 220 nós, Lima X-ray. Tá 3170 agora, torre 118 decimal, meia dúzia. 118, boa noite. Boa. Tango de pouso, Oscar Sul Alfa. Após o pouso, qual parte do Oscar Sul Alfa? Parte 3. Sente. Torre, boa noite, tá 3170. Tá 3170, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. MS-746, autorizado a final do procedimento LS-X-Way. Para o localizador, direita pro 060, reporta estabilizada. 060, autorizado ao final do X-Ray para 10, MS-746. Não sei se eu vou conseguir, de repente eu preciso retornar pro gate. Tem condições de ingressar à direita, realizar o 180 e manter a proa K virada pra torre? Com certeza. Afirmativo, então está autorizado o ingresso no pátio 3, à direita, vai realizar o 180 e manter a posição e reporta se vai prosseguir para a decolagem ou não. Então 3152. Obrigado, senhor. Eu estou liberando aqui para dar passagem para o Gol. Obrigado, senhor. O Gol no 643, após o ingresso do TAM à sua esquerda no pátio 3, ingressa Juliette 01 no portão. Após o ingresso, autorizado 01 no portão, Gol 1643. Desça para 4 mil pés na chegada bom, seu altímetro no 019. 419, é possível uma proa de dona, senhor, ou de ponta? Autorizado pelo. Pelo, obrigado. Estabilizado, web 6746. Completa final agora, torre 118 decimal, 612, Pomposa. 1862, boa noite. Salvador, web 6746, final da 10. Web 6746, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Em número 2. O Oscar Zulu Alfa no solo aos 39, libera a direita, prossegue Delta e cruzamento da Alfa Kilo até o parte 3, atento ao balizador. O Oscar Zulu Alfa. Solta. Atento ao balizador, o Oscar Zulu Alfa. Afirmativo, vai ingressar via Juliette, contorna a parte principal e reporta Taxway Lima, o Eco X-Ray Papá. Tan 3170, livre pouso na pista 10, vento variável com 02 nós. Ô Salvador, Gol 1896. Salvador, Gol 1896, reclamação Delta. O Gol 1805, confirme se decola 5 autorizados. Após o Airbus na curtíssima linha e manter agilizando manobras, o Gol 1805. Salvador, Gol 1896. Boa noite, João Pessoa no 37, já pré-aprovado, aguarda a subida Puca, transição a Aru, aguardando a cópia no 04, Gol 1896. Puca, Aru, obrigado. Tenho 31170 no solo de Salvador, 41, libera próxima direita e na minha escuta, prossegue via Alfa reportando para ingresso na Juliette. Tenho 31170. É, via Alfa, reporta para ingresso. Prossegue via Lima, Mike reporta na Saxway Quebec para o cruzamento da 1735. Eco X-Ray Papá. No 805, autorizada a decolagem pistão no zero, vento variável com 02 nós. Lei, o nível já aprovado é o 380, número 2 para cópia, aguardando o trip 5317. Como transição trova. Aguardando pista livre, 6746. Confirmando baixada e travada. Baixada e travada, amigo. Sente, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento variável com 02 nós, web 6746. Autorizado pouso, web 6746. No 805, decola os 43, controle agora em 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Salvador, o TAN 3152 vai necessitar o retorno para o gate. Ciente, mantenha a posição aguardando para iniciar o táxi, o TAN 3152. Mantendo posição, aguardando para iniciar o táxi, o TAN 3152. Ah, Juliette, TAN 3170, ingresso Juliette até o portão 07. Juliette, para o portão 7370. O Eco X-Ray Papá autorizado o cruzamento no 735 até o Pátio 5, hangar da Aerostar. Ok, 370, Pucas e Par, com 805. Papá Tango Lima X-Ray, completa final para a torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6 graus. Apoio. Salvador, boa noite. Papatango Lima X-Ray, X-Ray. Papatango Lima X-Ray, X-Ray. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Pistão no zero. Guardando, Lima X-Ray, X-Ray. Eu acabei de entrar em contato com a Infraero, a mesa informou que vai ser a remoto do pátio 3, aí à sua esquerda, o TAN 3152. Não tem nenhum disponível aqui pra gente no gate? Web 6746 solou aos 44, prossegue via Alfa e reporta para ingresso, tá com você, Juliette. Segue via Alfa, chama antes da Juliette, o 6746. Eu vou questionar novamente, mas acredito que não tenha, o TAN 3152 mantém escuta. Ok, mantém. Papatango Lima X-Ray, X-Ray já baixado e travado? Visual com campo? Afirmativo, senhor. Ciente, Papatango Lima X-Ray, X-Ray autorizado pouso pistão 1-0, vento variável com 0-2 nós. Grato, Lima X-Ray, X-Ray. Alô Salvador, voo 9-7-1-4, bom dia. Salvador, voo 1-7-1-4, bom dia. 1-7-1-4, bom dia, Aracaju no 230, já aprovado, número 3 para cópia, só um minuto. Obrigado, saída Puca. Puca, Jamo, Aracaju. Obrigado. 3152, questionei a Infraero, a mesma informou. A remota 09 do Pátio 3 à sua esquerda, o TAN 3152. Sam 3152-09, remota à esquerda, 3152. Afirmativo, do pátio de carga mesmo, ok? Grato. Jet 6746, prossegue via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette, 11, 6746. Sinal baixar travado, Limax X-Ray. Ciente livre pouso, vento variável com 2 nós, Limax X-Ray. Grato. Patango Lima, X-Ray, X-Ray, no solo aos 48, libera a direita, confirme o pátio destino. Ciente, prossegue o táxi via Alfa e reporta para ingresso para sua Juliette. Para Patango Lima, X-Ray, X-Ray. 1896, cópia. Autorizado João Pessoa ao nível 370, via Upper Whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. O controle Salvador 120-8, aciona 5175, gol 1896. Autorizado João Pessoa 370, conforme via Upper 58, Recife, após João Pessoa. Bucaro, na 10 com curva esquerda, controle 208, transponda 5175, gol 1896. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, gol 1896. Para. Trip 5317, cópia. Estado Belém, o nível 380, via rota Upesulu 41, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo com transição Trova, a frequência do controle 120-8, aciona 5177, trip 5317. Portão 03, chama pronto. O trip 5317. O gol 1714, cópia. Outro 9174. Autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. O controle Salvador 120-8. Aciona 5163. Autorizado 230 para Aracaju, decolagem 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 5163, transponder 1208, controle. 1794. Correto, 5163 no transponder, o portão é 02, chama pronto, gol 1794. Camarada, 1794.